foi feito em relação, meu caro Ednei Oliveira, do orçamento para 2024, onde estão incluídas as emendas individuais. A Assembleia Legislativa aprovou essas emendas, mandou para o Estado. Isso é o pagamento dessas emendas iriam ser creditados de forma antecipadas em relação ao que era descrito anteriormente. E houve agora uma contestação do Estado em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba. Com isso, é mais um episódio, meu caro Lando Leles, é mais um episódio onde entram em contendas o governo do estado, a Assembleia e automaticamente os líderes de dois poderes, do Executivo e do Legislativo. E qual a grande situação? Quem está à frente do Executivo é João Azevedo, à frente do Legislativo é Adriano Galdino. Talvez isso, logicamente, não tenha nada a ver com os episódios passados, aquela disputa lá, né, aquela queda de braço, todo aquele ruído em relação às questões que envolviam aquela questão de chamar ou não o secretário, tudo isso, eu acho que já faz parte talvez de um passado bem próximo, mas talvez tenha já sido sepultado esse tema. Mas essa situação de hoje vem trazer mais uma página. Sobre outra ordem, mas é basicamente isso. O governo da Paraíba questiona ao Supremo Tribunal Federal alterações feitas pela Assembleia Legislativa da Paraíba na lei que institui o plano plurianual de 2024 a 27. É o plano dos próximos 4 anos. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7643, está sobre relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No processo, o governador alega que a Assembleia instituiu novos prazos para pagamento de emendas parlamentares individuais, apesar de já estarem previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO estadual. Governador João Azevedo disse que os dispositivos foram vetados pelo governo, mas os parlamentares derrubaram os vetos e mantiveram os trechos agora questionados no plano plurianual. Para o governo, manter os novos prazos para a execução de emendas viola princípios constitucionais em matérias orçamentárias, como a previsibilidade e a segurança jurídica. Isso porque, de acordo com o Executivo Estadual, os prazos são mais restritivos do que os estabelecidos pela LDO. As exceções parlamentares que fixaram prazos distintos para a execução orçamentária de 2024, além de descaracterizar a essência do projeto, usurparam competências da LDO, contrariando o modelo constitucional de planejamento orçamentário, afirmou o governador João Azevedo. Na ação, o governador pede uma decisão liminar urgente e provisória para suspender a eficácia dos trechos que criam os novos prazos. A urgência é justificada pelo risco de desestabilização do planejamento das contas públicas do ano de 2024 do governo do estado. Ou seja, é litígio. É uma ADI colocada, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. O governo do estado está dizendo que a modificação feita pela Assembleia, troca de miúdos, a modificação, a alteração que a Assembleia fez no plano, ela é inconstitucional. E o governador está dizendo aqui que essa inconstitucionalidade trará prejuízos financeiros para o estado, principalmente no que se trata o planejamento das contas públicas que foi feito para o ano de 2024. É o governo batendo de frente com as últimas ações da Assembleia Legislativa, com que os deputados votaram, derrubaram o veto, modificaram e votaram. Agora o governo foi para a maior instância, para o STF, Fernando Braz, e começa a me preocupar essa relação. Essa queda de braço. Essa queda de braço, essa relação entre os poderes executivo e legislativo aqui na Paraíba. Já não bastasse os últimos episódios que todo mundo já conhece aí de uns dias para cá. E esse agora, ele causa um impacto maior, porque é o governo do estado indo lá na instância maior do Supremo Tribunal Federal questionando a ação da Assembleia. Emendas impositivas, é isso? Emendas particulares. Particulares. Não é? É uma situação complicadíssima. O governador pede aí uma ação liminar através do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa dar essa liminar com a maior urgência, em caráter de urgência, para que o estado não tenha prejuízo nos seus cofres e nem em todo o plano, né? Em todo o planejamento das contas que estão descritos para o ano de 2024. E aí, Braz, eu deixo uma pergunta para você e para quem está nos acompanhando. Teria como ter resolvido isso amigavelmente? De forma sem acionar o STF? A instância superior? Aconteceu essa conversa e não chegaram ao denominador comum, por isso o estado recorreu até a instância maior? Ou preferiram ir por cima? Aí tá a pergunta. Tentaram resolver nos bastidores entre os poderes e não chegaram ao denominador, ou foi a emergência financeira que dispõe para o momento que levou o governo a tomar essa atitude? Não, eu não creio nessa possibilidade, até porque tudo se resolve através de diálogo, né, amigo? Então, se fosse explicado que o governo do estado não disponibiliza desse recurso para pagamento, teria se comunicado e não precisaria ter que se acionar a justiça, né? Ou seja, na sua opinião, você acha que houve uma tentativa e não houve sucesso? Não houve sucesso, então foi possível. Talvez eu também comungo com o seu pensamento. Mas entendam que se houve essa tentativa de conversa, de chegar a um denominador comum, isso não foi publicizado. O que foi publicizado agora foi o conhecimento que a população tomou dessa ação do governo do estado diretamente contra a Assembleia. São 6h22 na Paraíba. 60 minutos. Arapuã FM. 60 minutos. 6 horas 23 minutos da Paraíba, 6h23. Vamos ouvir o povo da Paraíba. É polêmica, vamos. Participe do nosso WhatsApp enviando sua mensagem de texto ou de voz. 98206-6060. Você está ouvindo 60 minutos. 3249-2095. 3249-2095, o povo da Paraíba no ar, linha 1, alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Carlos de São José. Fala, Carlos. Boa noite, Braz. Boa noite. Ô, Braz. Oi. Eu tenho acompanhado, através de vocês, no noticiário, essas faíscas de fogo aí entre o governador e a Assembleia, diretamente com os republicanos. É, será que isso também já é um desses fumaça branca para o rompimento, não? Obrigado, boa noite. Ok, Carlos, obrigado a você pela Carlos participação. Carlos só faz pergunta de caixa. É, só bota aquelas velhas de gaveta. É, né? De gaveta, viu, amigo? Rapaz, sei. Não se sabe, eu acho que hoje é cinza. É, na política, tudo pode acontecer, né? É, eu acho que hoje é cinza a fumaça. Não... Pois. Pô, fumaça branca é paz. Então... Fumaça preta são grandes problemas. Eu acho que aí cinza, estamos na cinza. Na intermediária, né? Intermediária. Então... Porque a gente ainda não tem conhecimento, de fato, do que está rolando, de fato, nos bastidores, né, em que pé está essa situação. Mas vamos saber. Vamos descobrir. Vamos descobrir. 6h24, vamos a mais um. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É o poeta Amadeu de Puxinanã, irmão. Fala, poeta, como é que tá a nossa querida cidade de Puxinanã? Direto de Puxinanã, pra minha Arapuã, ao qual eu sou fã, e vocês dois é demais. Um abraço para o Odinei e o amigo Fernando Braz. Eita, poeta! Olha aí o repente. Gostei, viu? Coisa boa, viu? Obrigado pela poesia, viu, poeta? Puxinanã, como é que tá aí? Tá clima, tá chuvoso? Tá... Me ligou, rapaz. Me ligou, foi... Ah, rapaz. Abraçar todo o povo de Puxinanã, Pocinhos. São cidades pertinho uma da outra, né? Cidades que... fazem ligação ali, Pocinhos, Puxinanã. PP, isso, Pocinhos e Puxinanã. Isso, todas aquelas cidades aqui dali, daquele entorno, né? Aquelas cidades que compreendem, que o pessoal compreende ali o entorno da Borborema, né? O compartimento da Borborema. É frio, Puxinanã? Hã? É frio? Rapaz, isso faz um climazinho bem agradável, viu, Braz? Bem agradável, né? É, não é aquele frio grande não, mas faz aquela... À noite, principalmente, faz uma brisazinha, faz aquele climazinho de 22, 21 graus, bem legal. Então, bem é legal. É um clima bem legal, bem legal mesmo. Bom demais. São 6h26, linha 3, alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? Antônio José. Quem fala? Antônio José. É, tá muito baixo. Eu só diria que era do Bessa. Antônio do Bessa. Agora pronto, melhorou. Fica à vontade. Vontade. Eu queria saber se o Queiroga aceitou o apoio do padre Kelmo. É, tá muito baixo a ligação. Pelo que eu entendi, ele quer saber se Queiroga aceitou o apoio de Padre Kelmo. Conversaram, Braz? Eu não sei. Chegaram a conversar? Não tenho informações sobre conversas. Quer que eu seja sincero pra você? Marcelo Queiroga não vai dar nem atenção. Marcelo Queiroga. Não vai dar nem atenção. Padre Kelmo não tem voto aqui, não. Pelo amor de Deus, homem. Jesus. Muito tem gente achando que ele veio pra cá porque era maio, tava perto de junho. Desequilibrou. Aí um homem daquele desequilibra o pleito aqui em João Pessoa. Pois. Padre Kelmo. Tava mais. Deu uma benção a você aqui. Colocou mais a mão na sua cabeça e foi uma oração. Obrigado. Melhorou, Braz? Obrigado. 6h27 agora. Alô, boa noite. Toca o barco. Alô, boa noite. Linha 2, Lando. Me ouvindo, Fernando Braz? Agora sim. Oi. Aqui é Alexandre de Vale Nova. Fala, Alexandre. Olha, é o seguinte, eu só quero fazer uma pergunta para você sobre a respeito aqui do governador aqui do estado. Porque ele fez essas obras todinhas ali pro lado de João Pessoa, Cabedelo, Termário, mas aqui nesse metropolitano aqui, tá precisando do viaduto, Fernando Braz. Que a gente mora aqui e a entrada aqui para esse lado aqui onde eu moro fica muito dificultado. Eu queria saber que ele olhasse esse lado aqui também, porque aqui a gente está precisando aqui de uma entrada para esse condomínio aqui, Rosa Luxemburgo. Viu? Ok. Obrigado a você pela participação. Muita chuva em Campina Grande nesse momento, viu? Chuva com força. Chuva com força, me diz. Vai chegar lá em Puxinanã, né? É, me diz o amigo Gustavo Cruz. Muita chuva. Olha aí. Ô, Braz, falando do que o ouvinte pediu aí em relação... nas proximidades do Metropolitano, ele fala aí na BR-230. É Rosa de Luxemburgo, isso. É um condomínio, né? É, essa passarela que ele pede aí, esse viaduto que ele pede aí, é de competência do DENIT, não é do governo do estado. A rodovia é federal e qualquer tipo de intervenção, é aquilo que a gente estava dizendo ainda agora sobre Mamanguape. Qualquer intervenção que venha a ser feita naquele setor... Tem que ser feito pelo órgão competente, que é o DENIT. DENIT, órgão federal. Ele requisita ao governo do estado, isso. Mas não é competência do DR. É competência do DENIT. São 6h28, linha 5. Alô, boa tarde. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui é Marcelo da cidade de Cruz do Espírito Santo. Oi, Marcelo, como é que estão as coisas aí, querido? Ah, aqui vai bem, graças a Deus, né? É, eu queria perguntar a vocês sobre ontem Lula tirou o presidente da Petrobras. Queria a opinião de vocês. Uma boa noite a todos. Já foi nomeada a nova presidente, né? Agora trocou um homem por uma mulher, né? Isso. A nova presidente assume já na próxima quinta-feira, amanhã, né? E esperamos que... Ela, na verdade, Braz, ela já tem uma experiência na Petrobras. É funcionária de carreira, funcionária, né? Funcionária de carreira e já teve um cargo de diretoria na gestão Dilma. Uhum. Né? Então, espero, é uma pessoa que já conhece a empresa. Espero que ela faça um grande trabalho à frente da empresa de petróleo do nosso Brasil, que é a Petrobras. Né, que evite aquilo que já no passado ocorreu com a empresa, né, e automaticamente dê condições para que nós possamos ter boas notícias em relação aos preços dos nossos combustíveis. É o que desejamos. Com certeza absoluta. 6h30 na Paraíba, mais um. Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. É Francisco que está falando. Pois não, seu Francisco, o senhor fala de onde? É, daqui de João Pessoa, Tambaú. Pois não. Olha, os deputados, eles precisam compreender que eles foram eleitos para legislar e não para executar, né? Então, eu acho que não é papel dos deputados estar destinando emendas dos deputados estaduais. Agora, hoje a Câmara está com toda essa força, os deputados com toda essa força... culpa do próprio governador. Então você veja, quando Ricardo era o governador, um prefeito que iria conversar com o governador mandava pedir uma audiência e vinha diretamente conversar com o governador. Hoje, para um prefeito de uma cidade pequena conversar com o governador, tem que ter um intermédio de um deputado. Então hoje o governo João Azevedo está 100% na mão dos deputados. Por quê? Ele deixou a desejar. Ricardo Coutinho, que fez obra por toda a Paraíba, todos os municípios, de cidade pequena a cidade grande, tinha obras grandes e estruturantes. Então, Ricardo tinha um apoio popular, tinha um apoio da população. Hoje, João Azevedo está refém de uma Câmara, que, ao meu ver, é uma Câmara extremamente fraca, a Câmara dos Vereadores, agora consequência do próprio governador João Azevedo. Ok. Ok. Tá aí a opinião do ouvinte, quanto às questões de estilos, né, políticos de serem desenvolvidos. São estilos diferentes, né? São totalmente diferentes e é o que deve ser, entendido é que eu não tenho visto os prefeitos, e aí podem ter, nesse sentido, podem. Eu não vi até agora prefeitos a reclamar. O que eu tenho percebido, pelo menos nas redes sociais, isso aí... Redes sociais, às vezes, fala muito sobre isso. Nas redes sociais, eu tenho visto encontros do líder do governo do estado, governador João Azevedo, com prefeitos, recebendo prefeitos na Granja Santana. Eu não sei como é que a informação que o ouvinte traz, não sei em que pé, né, ele traz essa informação, mas eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais do governo, encontros pessoais. Né? E essas fotos são publicizadas do governador com prefeitos. São 6h32 agora. Vamos a mais um ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Gilvan, aquele Tibiriti. Pois não, Gilvan? A reclamação que eu tenho a fazer é uma prefeitura de Santa Rita. Porque o prefeito Panda vai sair em frente aqui. A escola Aníbal Limeira, quando chove, não passa, até para passar tem que ser de canoa. Que não, a escola Aníbal Limeira era do município. E fez uma creche, parabéns, na rua Petrônio Alves Nilo. Meu amigo, só você vendo, quando chove. Faz 8 anos já que a gente pede, se você vir aqui quando chover, é uma vergonha. Ajeitou tanta das ruas e vai deixar essa rua nessa situação. Para falar nisso, ó, lá em casa é um comércio. O IPTU desse ano, só pagar até o dia 31/7, 760. e a coleta de lixo 240. Quer dizer, R$1.100 está lá para pagar até o dia 31/7. Não tem saneamento e nem é calçada a rua. Por aí você diz, só porque foi a creche, aí aumentou, automaticamente diz que pela lei aumenta o IPTU. Eu mesmo, infelizmente, se ele fosse candidato de novo, não votaria nele por causa dessa situação. Mas não que não tinha feito nada, fez muita coisa, mas podia ter feito mais, principalmente aqui na rua onde eu moro. Muito obrigado e boa noite. Eu sou sempre ouvindo a rádio. Obrigado, amigo. Boa noite. Obrigado a você pela participação. Último ouvinte do bloco. 3249-2095. Alô, boa noite. Boa noite, Fernandade. Boa noite. Tá no ar, tá? Tá no ar. Quem fala? É o Cid do Grotão, só que eu tô falando aqui de Catolé do Rocha. Pronto, senhor Cid, fica à vontade. É, eu tô ligando aqui pra agradecer que eu passei mal, aí fui no hospital aqui hoje no regional e fui muito bem atendido. Tô ligando pra agradecer isso. No hospital regional de Catolé do Rocha. É, fui muito bem recebido aqui, muito bem atendido. E desejo aí uma boa noite para vocês. Obrigado. Bora aí com o pessoal no Grotão, só ouvindo o seu programa, todos lá dentro daqui da escuta. Tá bom, senhor. O senhor tá ouvindo aí pela Rádio Cidade, ali, Catolé do Rocha, 104.9, né? Isso. Ok, querido. Obrigado ao senhor pela participação. Um abraço, meu amigo. Um abraço ao senhor também. Ele é aqui de João Pessoa, mora no Grotão, mas está lá em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, nos acompanhando lá e nos acompanhando pela Rádio Cidade de Catolé do Rocha, 104.9 FM, dizendo que precisou dos serviços do Hospital Regional de Catolé do Rocha e foi muito bem atendido. Registro do ouvinte. É importante também os ouvintes ligarem para fazer esse tipo de registro, porque a gente só vê os ouvintes quando reclamam, quando ligam reclamando: olha, fui lá pro hospital tal e lá não tinha médico, não tinha isso, não tinha isso. E quando é bem atendido, é importante também fazer o registro, né, do atendimento que recebeu por lá. Abraçar todos aqueles que compreendem o corpo, né, de funcionários do Hospital Regional de Catolé do Rocha. E eu abraço o advogado Bruno Rafael na audiência do programa. E após o intervalo, tem moído na política em João Pessoa, em Campina Grande tem moído. Na Assembleia, olha, hoje a oposição apresentou ao Ministério Público uma representação contra as secretárias executivas, né? E já era esperado, porque isso, o líder da oposição, George Moraes, já tinha dito que iria ingressar com essa ação no Ministério Público. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e o que é que vai acontecer de agora em diante. E também tem requerimento de audiência pública. Foi votado e aprovado hoje na Assembleia, que serão convidados representantes da SEMAM Municipal, Estadual, SUDEMA, CAGEPA, Ministério Público Estadual e Federal, ONGs do Trade Turístico, a Brasel e entre outros. Daqui a pouco você vai saber em relação a esse requerimento, o que é que vai ser feito na Assembleia. 60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder. 60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Para amor de mãe, qual é a dimensão desse cuidado? Quanto mede a dedicação e o afeto? Será que é do tamanho do infinito, multiplicado por milhões? Não dá para mensurar, mas dá para cuidar dessa grandeza. Plano Viva Saúde Básico Unimed João Pessoa, a partir de R$ 173,00, com a melhor cobertura para a grandeza desse amor. Contrate já na central de vendas. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 18 de maio de 2024, das 13 às 15h30, Centro de São Francisco, nos seguintes endereços: Praça de Ramos, Rodovia BR-230, Ruas Ana Gomes do Nascimento, Antônio Araújo da Silva, Antônio Cassimiro da Silva, Antônio Nascimento, Antônio Xavier, Augusto Soares da Silveira, Capitão Antônio da Silveira, da República, da Saudade, do Açude, do Alto, do Campo, do Comércio, do Grupo, Francisco Antônio da Silveira, Francisco Xavier da Costa, Hermes Cassimiro de Oliveira e Dalísio Pedro da Silva, João A. de Souza, Joaquim Gabriel, José Alves Cassimiro, José Davi de Souza, José Domingos de Oliveira, Josué Alves Cassimiro, Josué Cassimiro Silveira, Judite Cassimiro de Melo, Judite Figueiredo, Luiz Cassimiro, Luiz Vieira Silva, Sebastiana Tertuliana da Silveira, Celedon Pereira Lopes, Sítios São Francisco, Sutero. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil. Acesse Fiat, o novo plano da Fiat, onde você compra seu carro zero quilômetro direto da fábrica por um preço menor, mais prazo para pagar e zero surpresa na parcela. Não perca! Fiat Mobilike de R$ 72.990 por R$ 65.890. Isso mesmo, R$ 7.000 de desconto. Vem conferir na concessionária Fiat mais próxima ou acesse fiat.com.br. Paz no trânsito começa por você. Com um aprendizado ilimitado Uninassal, você faz um curso que simula o dia a dia da sua profissão com inovação. Você aprende com professores que se garantem no mercado e evolui com quem tem currículo reconhecido nacionalmente. É a sua vez! Faça sua graduação presencial com a primeira mensalidade por apenas R$ 129,00. Inscreva-se em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. É hora de relaxar e aproveitar o Festival do Acabamento Carajás. Painel de LED de embuti, R$ 14,90. Piso tipo A em Senó, R$ 22,90. Ar-condicionado 9.000 BTUs Split Elgin, 10 vezes de R$ 219,90. Porcelanato tipo A, polido Elizabeth, R$ 89,90 um metro quadrado. E sua casa vai brilhar com as ofertas do Festival da Iluminação Carajás. Luminárias decorativas diversos modelos a partir de R$ 199,90. Nas lojas, no site, no app e no WhatsApp. Carajás. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã! Arapuã! Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca. Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba, 60 minutos. 18 horas 42 minutos na Paraíba, 6h42, de volta nos 60 minutos da sua rede Arapuã de Rádios. Olha só, tem uma novidade para você. Para você finalizar a sua obra sem estresse, relaxe e aproveite o Festival do Acabamento Carajás. Tem painel de LED de embuti, apenas R$ 14,90. Piso tipo A, encenou R$ 22,90 ao metro. Ar-condicionado 9.000 BTUs, split da Elgin, 10 vezes de R$ 219,90. Porcelanato tipo A, polido da Elizabeth, R$ 89,90 ao metro quadrado. E sua casa vai brilhar com as ofertas do Festival da Iluminação Carajás. Tem luminárias decorativas, diversos modelos, a partir de R$ 199,90. Venha aproveitar nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Carajás, o melhor da vida, você constrói. Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca. 60 minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM. 6h43, deixa eu abraçar aqui, Braz, o nosso querido Felipe Lucena, tá nos acompanhando como faz todos os dias, ó, tirou uma foto, olha só, Braz, ele tá na loja dele agora, no escritório, olha só o tamanho da TV e olha só quem tá lá. Valeu, Felipe! Eu e você, Braz, na tela da TV Miramar, ele tá nos acompanhando, ele fica escutando pelo rádio e assistindo pela TV também, em dose dupla, abraço, Felipe Lucena, muito obrigado pelo carinho da audiência. E quem está na audiência do programa também é Ferdinando Lucena, presidente da PBTU. Ele encontrou-se comigo hoje no restaurante e disse: olha, Fernando, todo dia 6h15 da noite, já estou ligado na volta, saindo na saída da PBTU, na volta para casa, ligado aqui com a garotada. A minha filha Giovana também está na escuta sempre do programa. Um abraço ao presidente da PBTU, Ferdinando Lucena. São 6h44. Ô, Fernando Braz, e o PT não acaba mais a confusão, não é? Meu amigo, é confusão. Meu nesse PT. Deus, Luciano Cartacho hoje anunciou... Tá pegando fogo. Vai ter reunião amanhã, é? Tem uma reunião amanhã com o grupo de trabalho eleitoral, o GTE, vai ser uma reunião online com o grupo de trabalho eleitoral nacional e também as lideranças aqui de João Pessoa. Cartacho se resumindo o seguinte: que vão tentar um consenso, vão tentar uma saída para esse impasse no PT de João Pessoa, vão tentar construir a unidade, e aí sim, segunda-feira, será batido o martelo. Será? Conversado sempre com o deputado Luiz Couto, com a assessoria do deputado Luiz Couto, né? Porque a gente entende que essa construção da candidatura própria passa por um bom diálogo dentro do Partido dos Trabalhadores. Já está resolvido, então, o embrólio junto com o presidente da legenda? Essa discussão é uma discussão interna do partido, né? Sem dúvida alguma que a solidariedade ao deputado Luiz Couto ela é muito importante, porque, repito, é um nome que tem muita credibilidade, não só em João Pessoa, no partido, no estado da Paraíba como um todo, e é importante que a gente possa valorizar os quadros que a gente tem dentro do PT. Agora, deputado, por três vezes foi adiada essa decisão de candidatura própria ou não aqui em João Pessoa. Isso não está cheirando que não vai ter candidatura própria em João Pessoa? Vai ter candidatura própria. Isso aí é irreversível dentro do PT. Vou dar uma informação aqui para vocês. Amanhã, no final da manhã, o GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, faz uma reunião com lideranças do PT aqui de João Pessoa, semelhante àquela que aconteceu quando o PT definiu que teria candidatura própria em João Pessoa, né? Estou falando das linhas gerais que foram traçadas nesse sentido. Então nós vamos ter o GTE Nacional junto com diversas lideranças do PT aqui em João Pessoa, né? Vai ser uma reunião virtual, onde a gente vai debater exatamente esse cenário específico da nossa capital, e na segunda-feira o PT vai deliberar de maneira definitiva através da executiva nacional do Partido dos Trabalhadores. O senhor vai apresentar alguma pesquisa para mostrar que o senhor está bem posicionado? Não, essa é uma discussão que o PT vai amadurecer com todas as pessoas que vão estar compondo essa reunião, e eu vou fazer parte dessa reunião, né, para a gente debater, tentar construir a unidade do partido, né, em torno de uma candidatura própria. Está aí a palavra de Luciano Cartacho. Nós também ouvimos a deputada Cida Ramos, que está nesse processo aí, na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, e ela disse que vai sim também comparecer nessa discussão de amanhã para, logicamente, sair e tentar uma saída para esse impasse. A minha expectativa frente à reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral é a melhor possível. Né? Claro que o partido, a função do Grupo de Trabalho é tentar unidade. A gente vem perseguindo isso há muito tempo. Só existe, reafirmo, só existe uma pré-candidatura posta, que é a minha, né? Que é a candidatura própria. Então, o partido, amanhã nós vamos reunir, próxima semana a direção nacional vai tomar uma deliberação. Mas eu tenho certeza que o partido vai ouvir os setoriais, as tendências internas, os filiados, né, as plenárias que foram realizadas com a militância, o manifesto que foi produzida aí pelos filiados, em torno de 500 pessoas. Então, estamos confiantes. E amanhã a gente vai para essa reunião, mas a decisão é lá na próxima semana. E a deputada Cida Ramos, né? Vai participar amanhã, viu? Meu amigo, é o seguinte: se amanhã não tiver fumaça branca... A reunião, que horas, Zebras? Que horas será? Né? Vai ser na parte da manhã. Eu acho que deve ser 9 horas, né? Da manhã. Online, né? Pessoal do GTE lá de Brasília, o GTE Nacional e as lideranças. Você sabe quem vai contar tudo da reunião amanhã, a gente, ao vivo aqui? Sabe quem? Luciano Cartacho. O ex-prefeito e deputado Luciano Cartacho, aqui na mesa dos 60 minutos. Vai poder revelar tudo que vai acontecer nessa reunião. Será que aconteceu que ele vai... nessa reunião? Será que ele vai revelar tudo? Não, tem que revelar, não é possível. Porque se ele não revelar, a Cida revela. Se ele não revelar, Jackson revela. Se ele não revelar, Marcos Túlio revela. Então tá. A gente vai pro eliminação. Chegou aqui, ele não quis esconder o leite, a gente vai para os presidentes estaduais e estaduais. Você acha que amanhã acaba essa novela? Não, mesmo? A Nacional disse que só sai o resultado agora só segunda-feira. Só dia 20, segunda-feira. Mas por que essa reunião de amanhã? Não sei, vai tratar alguma coisa. A gente vai. Só eles poderão dizer o que é que vai rolar na reunião. Então tá. Vamos tentar construir a unidade. Isso aqui é polêmica, mais polêmica. Mais polêmica. Sair da capital e tem polêmica em Campina Grande. Então vamos subir a Serra da Bomba. Subir a Serra. Tá chovendo lá em Campina. Muita chuva em Campina. Tá chovendo. Alô, Campina Grande. Muita chuva. Tová Correia Lima falou, Braz. Falou. Disse que é insustentável. É impossível. Não acontece mais. Romero e Bruno. É quase que óleo e água para permanecer nas eleições de 2024. Cristal quebrado. Cristal quebrado. Não cola jamais. Jamais. Olha, a imprensa e os paraibanos têm acompanhado o que tem acontecido em Campina Grande, as discussões que têm acontecido na cidade, seja por oposição, seja por situação com os vereadores. É um sentimento político muito conturbado que Campina Grande vem enfrentando. De uma desavença, digamos, ou uma rinha política muito forte entre Câmara Municipal e a gestão municipal. Enfim, a cidade termina perdendo com isso, a cidade termina esperando por dias melhores, termina esperando por um futuro mais promissor, mais calmo, porque a cidade é acostumada a ter. Infelizmente, Campina vem num momento muito complicado nesse sentido. O deputado, como é o nome dele agora, meu Deus, do PSDB, como é o nome? Fábio Ramalho. Fábio Ramalho disse que sexta-feira conversa com o Romero, ele quer ouvir da boca do próprio Romero uma possibilidade de oficialmente romper com o Bruno Cunha Lima. O senhor vai participar desse almoço? Olha, Fábio Ramalho falou comigo agora há pouco sobre isso. Eu tenho, como vocês bem sabem, eu tenho uma relação estreitíssima com o Romero. Eu tenho uma relação muito próxima com o Romero, uma relação política, administrativa, eleitoral e de amizade pessoal. Devo, inclusive, participar dessa conversa na sexta-feira. Eu estou acompanhando todos os acontecimentos, estou conversando com o Romero. O mais importante de tudo isso é que a gente tem link, tem uma ligação com a cidade. Estamos ouvindo a cidade. Esse é que é o sentimento mais importante para que a cidade possa se manifestar. E seja Romero, Fábio Ramalho, quem quer que seja, toma suas posições. O presidente do Podemos de Campinas deixou a gestão municipal. Isso é o sinal mesmo de que Romero não ficará, não apoiará a reeleição do Bruno? Agora é irreversível? Olha, até onde me consta, eu inclusive falei ontem com o Alcidor Vilarim, ele foi exonerado da prefeitura a pedido. Então, eu vou ficar com a informação de Alcindor, que saiu da prefeitura justamente porque pediu para... Mas muda alguma coisa pedindo ou sendo exonerado sem ser pedido? Não, porque... Só o afastamento dele já não significa que Romero ele não ficará... Ele pediu para sair já não, demonstração? Olha, pessoal, não é muito segredo para ninguém que Romero está distante de Bruno. Romero não tem ido para evento já faz um ano, Romero não tem se encontrado... Não tem participado, enfim. Isso não é muito segredo. Não precisa. É ruptura política mesmo. Não precisa de algum filiado ao Podemos não estar na gestão para significar que há um afastamento em Campinas. Está nítido, né? Está nítido. Eu sei que as pessoas querem ouvir da boca do próprio Romero, porque se eu próprio disser aqui agora o que vai acontecer amanhã, vocês, mesmo assim, amanhã vão perguntar a Romero se o que ele está dizendo é verdade. Isso faz parte justamente dessa... A imprensa faz muito esse tipo de questionamento, que é normal, que é natural. A imprensa é um reflexo que as pessoas estão tentando sentir nas ruas, mas acontecerão, serão reuniões que todos vocês vão estar sendo informados, vão estar participando também nesses próximos dias. O líder aqui da casa, deputado Chico Mendes, ele falou na possibilidade de união com o Romero, enfim. O senhor acredita que possa ter esse tipo de destino? Bom, o Romero termina sendo um aliado político que todos querem, né? Uma liderança em contexto, inclusive em Campina Grande, é uma liderança que a cidade atesta, aprova, comprova e sonha, inclusive, com o retorno, porque... Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos. Você foi direto na trilha, né, lá? Você não tem jeito. É, tá aí, é... É uma possibilidade mínima de permanência dessa união que até agora não foi oficializado o rompimento, mas todos os acontecimentos, as últimas falas, os posicionamentos dos artistas do espetáculo levam aos arranhões que parece que não há mais probabilidade de volta atrás. Ô, Fernando Braz, sobre a... O deputado Fábio Ramalho, que foi citado aqui, presidente do PSDB, isso, ele disse que tem um sonho. Disse que tem um sonho de unir já em 2026 o partido dele, PSDB, com republicanos. Ele vai dormir pensando nisso? Ele disse que era um sonho dele, mas para isso o republicanos teria que sair da base situação. De João. Isso. Ele conversou hoje... Quer dizer que Fábio Ramalho vai dormir pensando em sonhar... Diz que é o sonho da vida dele. Ele conversou hoje, pontualmente, às 14 horas, no Rede Verdade, com Luiz Torre, e vamos acompanhar. Já disse aqui, se tiver o terceiro e quarto mandato, votava em Adriano tranquilamente, e sonho, inclusive, de, claro, poder votar em Adriano em 26, quem sabe, republicano, PSDB, não pode estar junto aí, numa grande majoritária, e a gente poder... contribuir com esse projeto aí para toda Paraíba. Mas o deputado Adriano do Republicanos não é da base do governo João Azevedo? Mas aí, daqui para 26, a gente tem muitas águas para rolar. O PSDB tem categorizado um grande papel importante na política paraibana, é tanto que empatamos praticamente a eleição em 2022 e se Deus permitir, estaremos levando um grande bloco de oposição, mostrando a Paraíba uma nova forma, um novo jeito de administrar. Pedro Cunha Lima tem se comportado categoricamente como verdadeiro opositor, visitando as cidades, conversando com os amigos, sabendo as necessidades dos paraibanos. Então, nós estaremos aí, quem sabe, é um sonho de Fábio Ramalho, mas quem sabe não se concretiza esse sonho um dia lá para 26. Você tem expectativas do Republicanos estar na base da oposição em 2026? Eu sonho. Né? Às vezes a gente... Às vezes o sonho é fruto de estímulos durante o dia. Às vezes, pode ser. Tem, né? Alguma... Olha aí, atenção, Paulo Cosme do Paraíba.com. Daqui a pouco é um sonho. Daqui a pouco está no Paraíba.com as declarações do deputado aqui, Fábio Ramalho, Paraíba.com.br. O deputado está aqui presente, o PSDB está dizendo que existe aí uma possibilidade, uma perspectiva, um sonho de republicanos e PSDB estarem juntos na oposição contra o governo do PSB. Tá aí, isso vai aparecer, viu, Dai? Dia menos dia vai aparecer. Como é? Vai aparecer. Vai. Isso vai aparecer, viu, Dai? Dia menos dia vai aparecer, sim. É, e Fábio Ramalho também falou nessa mesma entrevista de que há, de fato, as digitais de um paraibano nesse moído contra a mesa diretora da Assembleia. Só um? Disse que ele não falou se é mais um ou mais de um, mas disse que não foi ele, não é alguém de perto dele, mas disse que teve dedo de um paraibano nesse cenário para derrubar a mesa diretora. Mais dia, menos dia vai aparecer. Vai aparecer. Receber a notícia, claramente você foi um dos que pôde ter a oportunidade de falar no mesmo dia. Fiquei surpreso e estranhamente por uma ação dessa, até por não ter passado nada pela estadual. Imediatamente liguei para o presidente nacional, Marconi Perillo, no qual ativamente nos respondeu, dizendo que se tivesse acontecido, tinha sido totalmente engano, até porque o que ele sabia é que tinha uma ação em outro estado do Nordeste, aí você mesmo depois assim o divulgou, e o que é que houve? Quando no outro dia, pela manhã, a gente novamente em contato, foi detectado que tinha entrado com essa ação, imediatamente pedimos para que fosse retirado. Agora, nesse mundo da política, e aí eu concordo, sim, claramente com o Adriano. É, porque Galdino não está acreditando na tese do ele, está acreditando que tem gente que fez, por isso que está procurando. Com certeza, e é... Você acha que teve gente que fez? Sem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus. Veja só o seguinte... Peraí, foco na tela, não, veja só o seguinte, não teria como entrar com uma ação dessa, próprio PSDB Nacional, primeiro, para entrar com ação dessa, teria que ter pelo menos uma comunicação com a estadual. Não teve, zero. Até porque a nossa relação ela é muito forte com o Adriano. Primeiro, a gente votamos, o PSDB, votamos no primeiro e segundo biênio. Deputado, eu participo na primeira, segunda secretaria do primeiro biênio, deputado Tovar participa do segundo, mas independente disso, Luiz, quando a Adriana esteve comigo lá no meu escritório em Lagoa Seca, a Adriana, na época, ele só tinha 15 deputados que tinham assinado a intenção de voto de votar com ele. Então, eu assinei, na mesma hora liguei para o deputado Sargento Neto, logo após para o deputado Anderson Monteiro, que a gente tem uma excelente relação. E com isso, a Adriano conseguiu adquirir votos e garantir praticamente não, unanimidade. Então, eu aprendi com meu pai que o sim ninguém é obrigado a dar. Agora, depois que der, é obrigado a cumprir. Olha aí o moído. Tá moído. Campina Grande não é mais. Mas dia menos dia vai aparecer. Isso vai aparecer, viu, Bai? Dia menos dia vai aparecer, vai aparecer sim. Vai. As pessoas que estão envolvidas, não tem dúvida disso. É Campina Grande, é João Pessoa. Chama na sala em Campina, meu querido e amigo Valderedo Borba, lá gente da boa. Campina Grande, tá nos acompanhando agora. Ô, Braz, viu? Sabe quem tá nos acompanhando agora? E atenção, Campina, que segunda-feira tem lançamento de candidatura na ABB em Campina. E é? É. O nosso ouvinte agora, ilustre ouvinte, deputado, sabe quem é, Braz? Não. Inácio Falcão está na estrada agora nos acompanhando, vai lançar segunda-feira pontualmente, no início, abrindo 60 minutos... E lá começa também, 17 horas, na ABB de Campina, na tradicional ABB de Campina Grande, ali próximo, na parte de cima do Parque do Povo. Lançamento da pré-candidatura de Inácio Falcão, prefeito da Rainha da Borborema. Então tá. E amanhã tem mais. Tem mais. 7 horas, Braz. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Deus é bom e o diabo não presta. Valeu, Paraíba! Um abraço, Paraíba. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Voltaremos amanhã em mais uma edição dos 60 Minutos, a partir das 17 até às 19 horas, encontro marcado com você e com a notícia. Tchau, tchau! Daqui a pouco, às 9h30, tem Flamengo. 60 Minutos. Oferecimento Carajás. O melhor da vida, você constrói. Acesse Fiat, você compra direto da fábrica por um preço menor, mais prazo e zero surpresa na parcela. Fiat Mobilike de R$72.990 por R$65.890. Desconto de R$7.000. Aproveite. Paz no trânsito, começa por você. Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite. Famílias gaúchas de baixa renda que ficaram desabrigadas. E também a expansão do programa Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis para as famílias atingidas. Todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa. E cria um novo ministério para cuidar de todas as medidas voltadas para a tragédia no Rio Grande do Sul. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós conversamos também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na verdade, ele estará participando via telefone. Ele vai falar sobre o trabalho de religação da energia nas cidades afetadas. E do fornecimento de gás para as cozinhas solidárias, que vem ajudando a alimentar quem perdeu tudo. E também na Voz do Brasil de hoje. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte já podem aderir ao Desenrola para quitar dívidas em atraso. Eles foram incluídos no programa do governo federal que ajuda na renegociação com descontos e parcelamento dos débitos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube. um auxílio de R$5.000 para os afetados pela tragédia. E a garantia de novas moradias para famílias de baixa renda que perderam suas casas. Alguns dos anúncios feitos hoje pelo presidente Lula num pacote de ações para as enchentes no Rio Grande do Sul. Acompanhado de ministros e autoridades de outros poderes, o presidente visitou um abrigo, se reuniu com o governador do estado, Eduardo Leite, e anunciou as novas medidas. Direto de São Leopoldo, a repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo. Vamos ouvir na reportagem. A cozinheira Monique Barbosa está em um dos abrigos de Porto Alegre com os filhos e o marido. O colchão onde a família dorme, os cobertores e as roupas que eles estão usando vieram de doações. Monique conta que não deu tempo de salvar quase nada depois das chuvas. Perdi tudo, tudo, a geladeira, a máquina de lavar, tudo novo que eu tinha comprado, perdi tudo, não sobrou nada. Para ajudar as famílias como a de Monique, o governo federal anunciou nesta quarta-feira, o auxílio reconstrução. Cada família atingida vai receber R$ 5.100, pagos em parcela única via Pix, pela Caixa Econômica Federal. Os órgãos de defesa civil vão mapear e indicar ao governo federal quais áreas foram atingidas e entrarão no auxílio. Pelo menos 240 mil famílias devem ser beneficiadas. E para receber o pagamento, o cidadão terá apenas que comprovar o endereço, como explicou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Essas pessoas terão de forma rápida, facilitada via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix. A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos, vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica com a autodeclaração das pessoas e esse endereço evidente será checado e automaticamente fará o pagamento para essa pessoa. O governo também anunciou que vai garantir novas moradias para as famílias que perderam suas casas e se encaixam nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, com renda bruta familiar mensal de até R$ 4.400. Para ofertar essas casas aos desabrigados, o governo vai usar várias estratégias, como a compra de residências, a venda nas cidades afetadas, participação em leilões públicos e aquisição de imóveis em construtoras. Também serão habilitados novos projetos do Minha Casa Minha Vida na região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu com a entrega das casas para quem precisa e destacou que não faltarão recursos para o estado. O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é um problema do estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação. E é por isso que nós garantimos todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa. Não faltará apoio do governo federal. O governo anunciou ainda antecipação do pagamento do Bolsa Família no estado para a próxima sexta-feira, 17 de maio, e a inclusão de mais de 21 mil famílias gaúchas no programa já a partir de junho. O saque do FGTS também será facilitado. Os trabalhadores atingidos podem sacar até R$ 6.220 das contas ativas. Lembrando que também foi antecipado para maio o pagamento do abono social de todos os afetados e autorizada a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem estava recebendo benefício. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas pelas chuvas e alagamentos no Rio Grande do Sul. Para apoiar a população, o governo federal promove diversas ações no estado. Uma delas é ajudar a restabelecer o fornecimento de energia. Em muitos locais, a luz deve ser desligada para evitar acidentes, mas o Ministério de Minas e Energia informou que já houve religação em pelo menos 270 mil unidades consumidoras. O Ministério também vem apoiando outras ações, como a distribuição de gás para cerca de 200 cozinhas solidárias. Vamos falar sobre as ações com o ministro Alexandre Silveira, que está ao vivo com a gente por telefone. Oi, ministro, boa noite. Boa noite, brasileiras e brasileiros. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É uma alegria muito grande, mais uma vez, falar com a voz do Brasil. Ministro, vamos começar falando sobre esse trabalho de restabelecimento de energia. O senhor pode fazer para a gente um balanço dessa ação? Como é que está esse processo? Primeiro, Mariana, registrar a tristeza com que nós identificamos a situação no Rio Grande do Sul. Eu já estive lá algumas vezes, o presidente já está lá hoje pela quarta vez, compreendendo a importância da presença do governo federal nas várias áreas para restabelecer a dignidade daquela gente, cuidar das pessoas, dos alojados e restabelecer o mínimo de dignidade. É, no caso do setor elétrico, é importante a gente sempre destacar um balanço e inúmeros objetivos. Nós chegamos a ter 560 mil unidades consumidoras, ou seja, quase 2 milhões de habitantes atingidos diretamente pela distribuição afetada. Agora nós já conseguimos, nós temos mais de 4 mil homens mobilizados, mais de 1.500 de outros estados que estão apoiando as duas distribuidoras mais vigorosas lá, a Equatorial e a CPFL. Nós conseguimos restabelecer 270 mil unidades, estamos hoje em torno de 240, 250 mil unidades ainda desligadas, a maior parte delas sem acesso a mão de obra, porque estão realmente ainda em áreas alagadas. Hoje, e nas últimas 24 horas, o nosso número é que nós ligamos 30 mil unidades, religamos 30 mil unidades, mas agora é só a água realmente baixando, que nós vamos ter condição de ver os verdadeiros impactos na média e baixa tensão e poder avançar na restituição da energia elétrica para tantas pessoas ali. E, no primeiro momento, a nossa preocupação foi o atendimento a unidades consumidoras que atendem o coletivo, os alojamentos, os hospitais, as clínicas, policlínicas, e assim nós fomos utilizando a nossa maior capacidade, tanto de mão de obra quanto de mobilização. Mobilizamos mais de 100 grupos geradores de fora do estado, já são mais de 300 grupos geradores utilizados no Rio Grande do Sul, a fim de atender em especial essas unidades que estão atendendo, em especial a maior parte dos alojamentos, inclusive, que a população está sendo acolhida de... Pude estar presente num desses alojamentos, dentro da Refap, o clube da Petrobras local, e pude ver que com toda assistência, mesmo assim, a situação da população é muito triste ver aquelas famílias na situação que se encontram. Por isso, o governo federal está presente, dando a maior resposta possível, no menor prazo possível, e nós todos torcendo muito, para que a água baixe o mais rápido possível, para que a gente possa devolver a dignidade ao povo gaúcho. Ministro, falamos no início das cozinhas solidárias. O Ministério de Minas e Energia fechou um acordo para a distribuição de botijões de gás para cerca de 200 cozinhas durante os próximos 3 meses. Quantos serão entregues ao todo e qual o investimento? Aqui, mais uma vez, destacar o espírito solidário do povo brasileiro. Essa mobilização comove a todos nós, nos compromete ainda mais que estamos no poder público. Eu cheguei semana passada em Belo Horizonte, na Pampulha, e pude ver fila quilométrica de carros entregando donativos, alimentos, e não podia ser diferente. Também a gente aqui no Ministério de Minas e Energia, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, mobilizar o setor privado a fim de contribuir com aquilo que é mais emergencial agora nesse momento, que é alimentação, que é remédio, que é o gás de cozinha, em especial para os alojamentos e cozinhas solidárias. Então, nós conseguimos, junto ao Sindigás, numa mobilização de todo o setor de distribuição de gás local, 9 mil botijões de gás de doação para as cozinhas solidárias, em torno de 240 cozinhas, não só a doação do botijão, quanto do gás e a reposição, mas também de toda a distribuição desse gás, a fim de minimizar os impactos e levar a alimentação de qualidade a essas pessoas que já estão sofrendo tanto por terem sido separadas da sua família e por estarem fora e em dificuldade. Por 3 meses, portanto, nós temos toda a condição e essas cozinhas de fornecer alimentação a gaúchas e gaúchos. Pois é, o senhor mencionou aí a questão da distribuição do gás, e o Ministério também tem uma ação para distribuição de gás e também de combustíveis, né, ministro? Com uma operação aí para distribuição de gasolina também, como é que está isso? Nós estamos com todo o setor de distribuição mobilizado, tanto privado quanto a Petrobras. Eu tive presencialmente, pude ver a assistência e a importância que está tendo a Refap, que é uma das maiores distribuidoras do país, dessa empresa controlada pelo governo, e muito mobilizada, inclusive doando parte dos combustíveis ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil, à Polícia Militar, ou seja, a mobilização possível. É uma ação coordenada, para mim está muito claro, e eu destaquei desde o primeiro momento, e é a determinação do presidente Lula, que a gente trabalhe o mais possível sincronizado, sinergizado, de mãos dadas com o governo do estado, com os municípios, para que a resposta seja o mais rápido possível e a gente possa de imediato minimizar o sofrimento e a médio prazo restabelecer a condição e a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul. E de médio e longo prazo, nós precisamos reconstruir o Rio Grande do Sul e precisamos, inclusive, replanejar o Rio Grande do Sul. E aí passa uma grande debate nacional que eu acho fundamental de ser feito com a sociedade brasileira agora, na questão urbanística nacional. Como que as cidades crescem, para onde crescem, como que nós vamos modernizar a nossa legislação urbanística a fim de evitar. E a gente pode perfeitamente ver nos mapas do Rio Grande do Sul, do passado e de agora, que as cidades avançaram em cima de verdadeiras áreas de alagamento. Brejos e a especulação imobiliária avançou de forma muito vigorosa e, infelizmente, não prevendo momentos como esse. Nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, no começo o senhor falou ainda que há alguns imóveis que estão com a luz interrompida, né, desligada, por diversos fatores, inclusive imóveis que ainda estão alagados. Existe uma questão também de segurança, né? Em alguns casos é preciso que a luz seja desligada também por questões de segurança? Exatamente. Na maior parte hoje, a parte esmagadora dessas 250 mil unidades ligadas, ou é por questão de segurança grave, não é previsto no manual de instruções do setor elétrico ligar sem o nível de segurança à altura, e também em áreas alagadas. Eu estive lá na sexta-feira com o ministro Zé Múcio, o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Damasceno, e com o comandante Olsen, almirante Olsen, comandante da Marinha, e a gente pôde ver que é uma região muito plana, em especial ali na região metropolitana de Porto Alegre, nós descemos no aeroporto de Canoas e ainda a área alagada é muito extensa, portanto é necessário agora que o planejamento, inclusive é importante destacar, nós já temos 150 novas equipes mobilizadas já em outros estados, pronta para ser levada. Eu tinha conseguido a aeronave para terça-feira que passou e nós resolvemos não enviar essas pessoas exatamente para não criar nenhuma outra transversalidade ou nenhum outro impacto ali na rede de assistência, levando mais pessoas que nesse momento não contribuiriam para avançar em consequência da maior parte dessas unidades consumidoras estarem ainda em área de alagamentos ou área de baixa segurança. Esse planejamento do setor elétrico está sendo muito bem feito. A sala de situação foi acionada desde o primeiro momento. Sala de situação essa que nós criamos naqueles primeiros eventos, lá do dia 8 de janeiro do ano passado, quando as torres de transmissão foram cerradas. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, com todo o setor elétrico brasileiro, está completamente mobilizado, tanto no sentido de restabelecer, mas no sentido também da gente prever qualquer incidente que possa se dar em consequência das chuvas que ainda são previstas naquela região. Muito bem, nós conversamos na Voz do Brasil com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder me dirigir a todas as brasileiras e brasileiros nesse programa que nós todos admiramos tanto, que é a nossa querida Voz do Brasil. E o trabalho de reconstrução no Rio Grande do Sul segue com a...